Bacharmelody.com, o site de Tecnomelody mais completo do Brasil. A festa vai começar. O meu som já tá ligado, falta tu ligar o seu. Se eu não me engano da outra vez, pode crer, tu se fudeu. Como foi, é um sacode, ficou de cara no chão. E na hora de ir embora, até ficou com o cu na mão. O grupo mais top do som automotivo sai na frente e lança seu CD volume 1. Este é o grupo Som Automotivo Capanema. Os melhores sons automotivos estão juntos e misturados aqui, tocando na pressão do início ao fim. Colocar a corneta pra gritar é fácil. Eu quero ver o som tocar assim, ó. Este é o som automotivo Capanema. Ninguém arrega. Aqui o volume é no máximo. Este é o CD do grupo Som Automotivo Capanema. Juntos somos mais fortes. Somos mais que um grupo. Somos uma família. Mariano, o DJ que faz a diferença, e você sabe disso. Espancando a concorrência geral. Loja Paula Variedades. Acabou com o sossego, clipando tudo. Vem de rap o danadão, vai te sabugar.

de ganhar madeirada. A Paulinha meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Aí, Lucas, vai subir por aí, vai subir por aí, vai subir por aí. Toca metal, vai! Chefe, né, pai? Eu gosto. David Sound de Garrafão do Norte, Pará. DB Sound. Cadê o gritinho da galera do avião? Ai! Olha, Jorge Luiz, moça, Flantinski! Com as amiguinhas, puxadinha, bom demais. Eu tô com as amiguinhas, puxadinha, bom demais. É bom demais, é bom demais. Quando me vem passando, os doidinhos da logata. Elas me dão pá, ela, ai. Ela que quando me vem passando, aí sim. Mas elas me dão, ai, bonita. Elas me dão, ui, ai. Bora, magrinha, pra mim, ó, vai, vai. E como eu tô com as amiguinhas, puxadinha, bom demais. Chefe é chefe, né, pá? Chefe é chefe. E quando me vê passando a doidinha, vai logo atrás. Bora, Renato, bloco arroxo, vai. É como eu tô com as amiguinhas, puxadinha, bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? É, vai, querosinho. O menino vem logo atrás. Swing não, se amostrando. Amiguinha com Xandinha é bom demais. Eu tô com as amiguinhas com Xandinha é bom demais. É bom demais, é bom demais. Quando me rebaçando é na frente. Mas elas gritam, elas gritam. Quando me rebaçando você. Mas elas gritam, ai fui. Bora, Bruno da Madeireira, vem, vem. E comentou com as magrinhas com Xandinha é bom demais. Chefe é chefe, chefe é pai. Chefe é chefe. Quando me vem passando o Xandinho, vai logo atrás. Que abençoa, vai. Aí como eu tô com as amiguinhas, o Xandinho é bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Quando me vem passando o Xandinho, vai logo atrás. Eita, Biel. Eita. Lucas Braga, eu tô aqui só passando o tempo, mas o chefe é você, viu? Leve é show. Como eu tô com suas primas, com Xandinha é bom demais. Eu tô com as amiguinhas, com Xandinha é bom demais. É bom demais, é bom demais. Quando me vem passando, o grangeiro vem atrás. Mas elas gritam, ah, ui, ui. Quando me vem passando, bora pra morrer. Elas gritam, ai, ui. Vai, águia! E como eu tô com as amiguinhas, com Xandinha é bom demais. Chefe é chefe, é pai. Chefe é chefe. E quando me vem passando, as meninas vai logo atrás. Chefe, chefe, chefe, chefe, chefe, chefe, vai, vai. Tento mais a amiguinha, puxadinha, bom demais. Chefe, chefe, né, pai? Chefe, chefe, né, pai? Agora o Pino, chefe é você. Para, Valdinho! Quando me vem passando, é avião. Alô, Pacheca! Você não é chefe, não, você é patrão. Rancho do Pacheca. Nayane Rodrigues, moda íntima. É pra balançar. Hyundai Audiocar, boa asa. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Aqui eu tô pesadão, carregando vários bens. É tudo que eu sempre quis pra gente ficar contente. Os manos tão tipo bomba, é menina bumbum grande. Vai taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca. Tu tá querendo peitar, só que tu não entende.

vi minha ex beijando outro dentro do carro. Onix Furioso. Não sei por que me ligou, com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém, te esperando, confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara. Mais uma vez eu tomei porre por você, mais uma vez o meu coração deu PT. A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que ainda me amava, e agora fala, que droga de amor é esse que sentia? Ontem eu era o amor da sua vida, e hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você. Coração do PT, vem pra cá, Matheus e Cauã, sapato, pega meu violão, um copo, uma cerveja, um uísque, um cigarro. Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro. Não sei por que me ligou, com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém, esperando, confiei demais, me enganei, de novo eu quebrei a cara. Mais uma vez, tomei um porre por você, mais uma vez o meu coração deu PT. A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sozinho, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que ainda me amava, e agora fala, que droga de amor é esse que sentia? Ontem eu era o amor da sua vida, e hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê, sapadão? Hoje eu sou passado pra você. Página Pressões Automotivas no Facebook. China CT. Palio Tenebroso. Chora! Avisa pra galera que eu já comecei. Eu também! Acabei de chegar depois das seis. Bebo louco, mas eu tô largado. Nada de dormir, movimenta, fazer churrasco. O freezer tá lotado de gelada. Eu já mandei o que para a piscina. Ligaram o paredão, a galera na pressão. Bebida melhor, mas não presta, não. Vai! Tô tomando corona e a sozinha tô no... Eu vou tirando onda, tô tomando corona, as gatinhas tudo louca. Tomando escolha, os playboy tirando onda, tomando corona, para avião. Tomando escolha, os playboy tirando onda, tomando corona, e as novinhas tudo louco. Tudo tomando escolha, e o teu paredão. Ai. Jonas esticado, meu parceiro Xande Avião. Avisa pra galera que eu já comecei. Acabei de chegar depois das seis. Vou ver um louco, mas eu tô largado. Vi nada de dormir, movimento, fazer churrasco. O freezer tá lotado de gelada. Eu já mandei limpar na piscina. Nada que eu o paredão. A galera na pressão. Eu tenho vida melhor, mas não presta não. Os play vai tirando onda. Tô tomando cola e as novinhas dando louco. Tomando escolpe, os play vai tirando onda. Tô tomando cola e as novinhas dando louco. Tomando escolpe, show de avião tirando onda. Tomando corona, e as novinhas tudo louco. Tomando escolpe, vai tirando anda. Tomando corona, Jonas esticado. E o Eva dos Sóis. E Kelby. Kelby. China CDs. Esse é bom. Carioca CDs. Carioca é o cara, viu? É o cara do Pernambuco. Vai, meu avião, vai. Xandinho. E os playboy tirando onda. E as novinhas tudo louco. Bicho. Olha os playboy tirando onda. Tomando corona e as novinhas tudo doido. Produção e mixagens DJ Mariano. DJ Mariano. Poxa, o Mendonça Automotivo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado, meu Deus, por mais este sonho realizado.